Olha, é bom que esse filho da puta desse Noel dessa vez traga algum presente de decente pra minha casa. Porque eu tô há horas pensando naquele carrão, tá ligado? Naquele Dodge Viper, porra, rebaixadaço. Que é isso, meu filho, calma. Eu peço Hot Wheels todo ano no Natal. Noel nunca me deu, Noel chupar meu pau. Esse ano eu decidi que ia fazer diferente. Jogar ele da escada pra ele quebrar o dente. Logo fui surpreendido quando ele não levantou. Toda minha família na hora se espantou. Geral foi chegando na volta do velhinho. Eu fiquei confuso, mas por que tanto carinho? Foi aí que me fudi, a surpresa lá foi grande. Quando puxei a barba dele, descobri que era farsante. Mas pior que isso, já vi o castigo vindo. Porque matei meu vô, meu bom e velho amigo. Eu matei meu vô, minha mãe já me falou. Próximo ano eu não vou, tô banido do Natal. O terror dos meus parentes, pelo menos não divido mais nenhum dos meus presentes. Eu matei meu vô, eu matei meu vô. Minha mãe já me falou, próximo ano eu não vou. Tô banido do Natal, o terror dos meus parentes. Pelo menos não divido mais nenhum dos meus presentes. Mas aí outra surpresa, sem querer salvar a família. Porque ninguém sabia o quanto que ele devia. Só negou imposto, até não poder mais. Agora pelo menos a grana tá com meus pais. E eu sou filho deles, logo mais a grana é minha. Ai de quem for o Noel na próxima festinha. Logo mais tamo de volta, tô de olho nas minhas tia, esperando Hot Wheels. Será que vai ser o dia? Nossa, todo mundo reunido, que linda festa. Puxa pra mim, tia. Nossa, que som legal, será que é? Ih, tia. Eu matei meu vô, eu matei meu vô. Minha mãe já me falou, próximo ano eu não vou. Tô banido do Natal, o terror dos meus parentes. Pelo menos não divido mais nenhum dos meus presentes. Eu matei meu vô, eu matei meu vô. Minha mãe já me falou, próximo ano eu não vou. Tô banido do Natal, o terror dos meus parentes. Pelo menos não divido mais nenhum dos meus presentes.